Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 341, hoje com um novo e também bastante jovem convidado aqui, apresentado pelo António Ferreira. É de Braga e, portanto, não é uma sobranceria nossa, nem um favor que estamos a fazer ao convidado desta noite, bem pelo contrário, está cá porque realmente o merece, está a iniciar tão bem o seu trabalho literário, ele tem a noção exata do que é isto, do como deve ser escrita, é uma excelente conversa daquilo que poderá ser, eventualmente, o despontar e o surgir, porque o livro está aí, para todos os efeitos, é um autor a merecer a atenção daqueles que se interessam e gostam da literatura. O seu primeiro livro é na narrativa curta, um microconto, aquelas narrativas, um conto quase burilado no limite. Deixemos de lado, ou deixaremos de lado, aquela noção um pouco estafada, gasta e regasta por parte de António Lobo Antunes. Pediu emprestada a noção a José Cardoso Pires, parece que não pagou juros nem direitos de autor, de qualquer das formas, aquela famosa afirmação escrita no osso é um pouco, e serve também já agora, para definir este trabalho do Manuel Alberto Vieira, que é o convidado desta noite, de facto, e, portanto, é uma conversa à volta dos livros, da literatura, daquilo que será o seu percurso, porque o é e irá ser, ele assume-o de pleno direito, é aquilo que, na essência, o papel de um escritor e a abordagem que ele terá que fazer perante a herança cultural e aquilo que é a nossa literatura, a literatura portuguesa. Boa noite e melhores leituras. Manuel Alberto Vieira nasceu em Braga em 1979, cidade onde atualmente vive. É licenciado em Línguas e Literaturas, português e inglês, pela Universidade do Minho. Foi professor durante 4 anos, ofício que posteriormente abandonou para se dedicar em exclusivo à tradução literária. Tem textos publicados em revistas literárias e catálogos de arte contemporânea. É também o autor e o responsável do blog Kid A. Paralelamente faz música, integra a banda Three Letters to Insomnia. A sua estreia nas lides literárias deu-se com Caderno de Mentiras, uma edição da Lyrib. Obrigado por teres aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Antes de chegarmos a isto, que é aquela pergunta sacramental também, ao fim e ao resto, o apelo dos livros, a quem gosta, quem faz o percurso, académico afim, porque também é um bocadinho lugar comum refletir um pouco sobre isto. Homens e mulheres, rapazes e raparigas que frequentam os cursos de literatura das universidades portuguesas, normalmente, ou pelo menos é quase assim, um bocadinho com aquele ar um pouco de carneiro mal morto, um pouco esgazeado, que é o poeta incompreendido, vai escrevendo umas coisas e tal, candidato a futuro romancista com furor e fama, proveito às vezes é muito pouco ou quase nenhum, alimenta um pouco o ego. De qualquer das formas, sentiste isto, a tua opção pela literatura ou pela via da academia, a formação permitiu-te, já lá iremos também provavelmente mais adiante, perceber o teu lado profissional. De qualquer das formas, há um pouco esta atitude de quem vai para as academias portuguesas, que depois serão normalmente alvo de algumas críticas que se refletem depois nos jornais, mas isso não nos interessa. De qualquer das formas, a literatura chega-te como, quando e ao porquê, aquilo que te animou, ao fim e ao resto, num percurso relativamente longo, pode dizer-se, até chegares a este livro. Antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um bocado difícil explicar como é que cheguei a esta coisa da literatura. Posso, no entanto, afirmar que a universidade pouco teve que ver com isso. Ou seja, comecemos pelo início. A literatura surgiu na minha vida relativamente tarde. Sobretudo se pensar em outros autores que desde muito cedo estabeleceram uma relação muito estreita com a palavra escrita. E aconteceu no final da adolescência, sobretudo, porque até aí andava sobretudo interessado em outras esferas. Embora, numa fase muito inicial, diria no início da adolescência, eu tivesse ensaiado uma prática de escrita, podemos chamar-lhe inclusive uma espécie de um género, não é? Que é a escrita de canções, de letras para canções. Depois, numa fase posterior, o tal final da adolescência, por volta dos 18 anos, surge um interesse muito grande pela leitura, sobretudo despertado por dois autores fundamentais, para mim nessa altura, aliás, três na verdade. Inicialmente o Edgar Allan Poe, depois o Kafka, pela estupefação que me provocou, e Albert Camus. Esses três autores foram o ímã que me puxou para a literatura. E depois o tempo foi passando, houve coisas que foram sendo excluídas, não é? Porque à medida que viver também é um bocado um processo de estreitamento e de afunilamento no sentido de excluir o que é acessório, não é? E eu fui constatando que a literatura não só foi ficando, como se foi solidificando, não é? E portanto, entroncando na questão inicial, eu diria que a escrita começou pela leitura. Como é óbvio, essas duas vertentes não são indissociáveis, não é? E, portanto, eu comecei a perceber que tinha um impulso para a escrita quando percebi que ao ler também estava a escrever. Penso que percebes bem aquilo. Sim, que eu percebo, pretendo dizer. Percebo. De modo que comecei a escrever de forma muito metódica, disciplinada, sempre em silêncio. Inicialmente coisas horríveis, faz parte do processo, não é? Fui burilando, sempre lendo. O pressuposto fundamental é a leitura. Aliás, há muitos autores que dizem que não conseguem, que não são que se não escreverem, sentem quase dor física, que é como respirar. Eu não sou assim. Eu diria que escrever é-me importante, é uma coisa visceral, mas eu vivo, consigo viver, ou pelo menos sobreviver, sem escrever. Quanto à leitura, não. A leitura é uma necessidade. Pá. Eu, se passar um dia sem ler, coisa de que não me recordo, sinto-me até fisicamente estranho. Um desconforto. Há um certo desconforto, como se não tivesse comido, ou tivesse dormido mal ou assim, coisa que o valha, não é? E, portanto, acho que é muito importante manter sempre presente que previamente a tudo, no processo de escrita, há o processo de leitura. E muitas vezes as pessoas não têm esta consciência, que eu acho que deve estar sempre muito, muito, muito presente, não é? Que é, por detrás de um conto escrito, estão 300 lidos. Pois, claro. E, portanto, eu sinto... posso-te fazer assim uma pergunta, que é assim, também de lá na Caprina, quase uma tonteria. Mas, ao estar a escutar e ouvir aquilo que tu estás a dizer, a sensação que se tem, e pode fazer, se calhar, eco daqueles que nos estão a escutar neste momento, a sensação, tu como leitor, os livros que leste e estavas lendo à época e vais lendo, não tens aquela sensação assim do género que é uma espécie de limar também daquilo que será, eventualmente, ou do que é, porque está aí o livro, o teu caminho literário? Ou seja, percebes que naquele imenso albergue, não é? Com uma série de autores, se citaste aí três. De qualquer das formas, existirão 300, como disseste agora, de contos lidos. Isso é uma espécie de, no meio das pedras do caminho, que são milhares, não é? Ou sim, centenas. Sim. Quais são as tuas pedras? É um pouco esta a posição que tu colocas, ou de uma forma instintiva, intuitiva, inconsciente, ou não? Eu não sei se percebi bem a pergunta, mas... consegues reformulá-la? Desta maneira, eu estava-me a lembrar, coloquei esta pergunta porque estes dias estava a ler, ainda não acabei de ler o livro, de um excelente ensaísta espanhol, um conjunto de ensaios, onde ele, e ele passa por ser, de facto, também um excelente teórico que trabalha em Barcelona, onde ele diz mais ou menos aquilo que eu disse, portanto, reformulei, mas as palavras dele são mais ou menos estas. É impossível escrever e ter o seu caminho na literatura sem ter lido, ter aquilo que é, vamos lá, um cimento, ou pelo menos os alicerces literários feitos para construir a nossa casa. Sim, sim. Ou seja, sim, a minha casa até pode ser parecida ou semelhante com a do meu vizinho, no Alentejo. Sim, sim, sim. Mas é a minha casa porque, entretanto, de todas as que vi, eu escolhi esta, este formato. Quer dizer, reformulando, sem os nossos, as nossas afinidades eletivas, e mesmo aquelas que não são, não é possível a escrita. Claro. Não, sim, quer dizer, como eu estava a dizer há pouco, desde muito cedo se me tornou evidente que, para já, uma cisão muito clara e uma consciência muito muito vincada de que havia uma separação, eu teria de estabelecer uma separação bem clara entre aquilo que seria uma eventual publicação e o processo de construção, chamamos-lhe edifício, para usar a expressão tua, de literário, não é? E, portanto, eu noto que pessoas que vou conhecendo, que vivem um bocado obcecadas pela publicação. Claro. Escrevem um livro, querem publicar, andam desenfreadamente atrás de editoras, etc. É um frenesi que não acaba, enquanto que não o livro, nem que seja plagiado. Sim. Se exprimou para chiado. Nem que seja plagiado na livraria. Não. Sim, sim. Há um bocado essa obsessão que eu respeito e que compreendo, em certa medida, mas que acho que está nos antípodas daquilo que deve ser o processo de construção literária, desse que levado a sério, que é o meu caso. Ou pelo menos faço por isso. E, portanto, nesse sentido, há todo um trabalho prévio de construção, um trabalho escondido, que não é de conhecimento de ninguém, a não ser de mim próprio, um processo que passa por uma consolidação, pela necessidade de criação de fundações que depois me permitem construir o primeiro piso de forma segura, e depois o segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto. Tudo isto sempre com leituras, sempre com leituras, porque não... E quem diz leituras, estou a cingir-me à leitura porque... É mais fácil estabelecer uma ligação direta entre a leitura e a escrita, mas tudo isto, obviamente, e parece-me mais ou menos óbvio, está associado a uma predisposição para estar atento às coisas, não é? Pois é isso, já lá iríamos. Mas, entretanto, é esse lado que eu mais adiante irei questionar um pouco sobre o que é que tu entendes por isso. Mas estavas tu a dizer... Sim, e portanto, eu não vivo obcecado com a ideia de publicar. E portanto... Eu cheguei a um ponto no tal processo de construção daquilo que era a minha voz literária, chamamos-lhe assim, para simplificar, eu tornei claro que se me precipitasse numa publicação, correria imensos riscos. E, portanto, entendi por bem... criar uma espécie de posso até chamar-lhe rede de segurança, sim. E almofadar até a própria certeza da escrita, por um lado, sim, o teu trabalho, ao fim sim, do resto. Sim, porque, no fundo, o que é que todos os autores querem? Querem ser respeitados, apreciados, reconhecidos, não é? E isso, naturalmente, o que é que desencadeia? Desencadeia uma ânsia de projetar, de dar a conhecer aquilo que se faz, não é? E isso obscurece um bocado a lucidez. E às tantas, a pessoa começa a dar tropeções sobre si própria e fica prisioneira de um processo no qual fica enovelado. E não vai a lado nenhum. Je suis un vieux troubadour qui a conté beaucoup d'histoires, histoires gays, histoires d'amour, et sans jamais beaucoup y croire. J'ai chanté comme un grand livre dont chaque page était un rire. J'ai chanté la joie de vivre en attendant celle de mourir. Chanter mes belles idées, mais lorsque je dus les dire, ce qui en chant était léger, en parole vous fit rire. Chanter l'idéal aux enfants, pour leur donner un peu d'espoir, et me disant qu'en le chantant, je pourrais bien un jour y croire. J'ai chanté un chant d'amitié qui était fait de mon cœur. Nous le criâmes souvent en chœur, mais j'étais seul à le chanter. J'aurais voulu lever le monde rien que pour lui, par bonté. J'aurais voulu lever le monde, mais c'est le monde qui m'a couché. Je suis un vieux troubadour qui chante encore pour chanter des histoires, histoires d'amour, pour faire croire qu'il est gai. Un troubadour désenchanté qui, par une habitude vaine, chante encore l'amitié pour ne pas chanter la haine. Porque normalmente nestas circunstâncias agarra-se sempre como boia de salvação o exemplo quase mágico, não é? Que auto-justifica o escritor ou a escritora de Rambo. Aos 18, 19 anos fechou a loja e foi vender armas para a Etiópia. Portanto, porque como é que é possível, e até a própria posição depois de outro modo e de outra maneira, de Fernando Pessoa, quando começa a construir aquela justificação do Supra Camões, a teorização à volta da posição dele, do papel e não sei quantos. Estamos aqui com dois exemplos que ocorreram agora, mas que grande parte das pessoas esquecem-se que Rambo leu tudo o que havia para ler. Era aí que eu ia comentar isso. Leu tudo de importante que era para ler, para encontrar o caminho dele. E a nossa criatura, o Fernando Pessoa, também leu tudo, pelo menos do mundo anglo-saxónico, e ele conhecia os grandes poetas e os grandes autores, era um excelente tradutor. Basta ver o exemplo do Alma Minha Gentil que te partiste, que ele traduziu o soneto para Camões, de Camões para inglês, que é assim uma coisa, só um extraordinário falante e conhecedor, portanto, da língua inglesa, é possível fazer aquele trabalho. Portanto, isso não é almofada para ninguém, porque estas criaturas fizeram um trabalho anterior, não é? A montante que lhes permitiu, de facto, construir aquilo tudo. Ou seja, aquele lado mais naif do escritor, assim, um pouco refugiado e esgazeado à mesa do café ou em casa, na Torre de Marfim, isso não colhe. Não é possível. Pode-se escrever, mas não colhe nem pouco mais nem menos. Não. E voltamos à importância da leitura. Da leitura como o cânone, melhor ou pior, o nosso cânone, dentro daquilo que é o cânone, por exemplo. É impossível escrever em literatura portuguesa se não conhecer a literatura portuguesa. Claro. Claro. E eu posso dar um exemplo muito concreto. Eu tinha, que talvez 21, 22 anos, escrevi um conjunto de textos com os quais fiquei muito satisfeito. Ah, pá, isto é ótimo e tal. Mas de repente, quer dizer, depois comecei a ler uns livros de autores que desconhecia, não é? E pensei, oh que diabo, afinal, se não presta para nada. Ainda bem. Porque, quer dizer, há um processo muito engraçado, acho eu, mental, que é, mental e não só, que é, se eu nunca li, por exemplo, Rimbaud, para falar do exemplo que leste, não é? Se eu nunca li Rimbaud, eu vou escrever, imaginemos que escrevo num registro semelhante ao dele. Desembocas quase, é quase garantido que na poesia pode-se passar por lá. Pronto, mas onde eu quero chegar é, eu fico com a sensação de que escrevi uma coisa anterior a Rimbaud, quando na verdade não o fiz, porque já existia. Isto desemboca novamente na questão central, que é a leitura, não é? Quanto mais se alarga o espectro, claro, mais conscientes estamos daquilo que estamos, estamos a fazer. Claro. E, portanto, quando, a partir de determinada altura, nós começamos a perceber, a distinguir a literatura má da boa e da grande literatura, não é? Claro. E eu, pelos 20 e tal, quando comecei a conhecer melhor a grande literatura, e naturalmente as minhas competências como leitor foram-se aprimorando, comecei a perceber que, alto lá, há muito trabalho aqui a fazer. É um trabalho, um exercício de paciência, de consciência, de burilar toda exaustivamente, até se conseguir perceber, é isto mais ou menos o caminho. E não ceder a ruídos exteriores. Claro. Nomeadamente, e isto é muito comum, certamente não acontecerá só a mim, fui durante muito tempo instigado a publicar, mas porque, porque as pessoas tinham um conhecimento de que eu escrevia, havia uma outra pessoa que teria tido acesso a um outro texto. Epá, eu disse, não, calma, há tempo para tudo. E depois argumentos como, mas o tempo passa, o tempo voa, claro, e não sei o quê. Claro. E eu dentro de mim a pensar, mas que diabo, este... Agora podemos falar na questão da percepção do tempo, não é? O meu tempo, dentro deste universo que é a literatura... Não tem nada a ver com a coisinha do, não da vidinha de todos os dias. Não tem nada a ver com o tempo do avançar cronológico... 2012, 2013 e não estou, não. Eu não estou preocupado se só voltar... E tu tens consciência, agora que é a pergunta, que os escritores anteriores, todos eles, independente, e isto não é arrogância nenhuma, tinham exatamente essa consciência. Uma coisa é o calendário, outra coisa é o meu tempo. Claro, claro. Portanto, é claro, mesmo isto claro, que... Claro. E é isto que, vamos lá, apura o texto e a capacidade de oficina de sucessivamente e exaustivamente estar a trabalhar o texto. Sim, absolutamente, absolutamente. Faz-me muita confusão, mas eu também não posso... Quem sou eu, não é? Não posso doutrinar as pessoas, claro, nem posso... Nem. Mas quando ouço... Proselitar quem quer que seja. Era o que mais faltava. Sim, mas eu quando ouço a urgência das pessoas em quer dizer, a questão do impulso, da urgência, do reconhecimento imediato, hoje em dia é tudo muito, muito rápido, muito veloz. Há uma música do Tricky, cuja letra diz... tudo anda demasiado depressa, recuso-me a compreender. Traduzido, numa tradução um bocado... Um bocado à letra. Um bocado à letra E para o caso, e para o que estamos aqui a falar, é um pouco essa a ideia que ele pretende transmitir. Sim, sim, é um bocado isso, quer dizer, não... Eu, qualquer criador, a meu ver, tem de ter a noção de que vive a dois tempos. E em dois tempos. Claro, é isso que é mais importante, em dois tempos. Sim. E, portanto, a partir da altura em que isso se me tornou claro na mente, e felizmente foi mais ou menos cedo, eu vivo tranquilo comigo próprio. E com o trabalho que estás a fazer. E com o trabalho que faço, porque não... Quer dizer, em primeiro lugar, eu tenho de me agradar a mim. Eu é que sou o meu pois, juiz... Pois, mas acima de tudo, independentemente desse agradar a ti, tu também tens... consciência sobre aquilo que estás a escrever, ou seja, dominas perfeitamente o teu trabalho, tens, é aquilo que o autor sem a obra não existe, naquele sentido em que tu tens um cenário claro, as balizas estão perfeitamente limitadas daquilo que queres fazer, não vives em função das marés marítimas, não, das fases da lua, nem pouco mais nem menos. Não me afetam minimamente, não. É fundamental criar o nosso espaço e o nosso tempo. Falar em tempo, vamos dar um salto na nossa conversa, porque nem é nada, nem falaríamos do livro, mas só uma pequena linha para completar esta primeira parte, uma das partes. A questão, tu és tradutor, não traduzes, pelo menos que é do meu conhecimento, trabalhos afins, é a tua profissão, trabalhas à volta disso, ou pelo menos grande parte do teu trabalho. A tradução, agora vamos àquele lugar da academia, traduzir é dizer por tuas palavras aquilo que outro indivíduo, um homem ou uma mulher, disse a alguns nos Estados Unidos ou na Inglaterra. É um pouco esse o papel da tradução. Segues fielmente aquilo que o texto original diz. Sei que traduz alguns de aventuras, uns melhores, outros... Pronto, é a vida, é o que nos cai de tarefa para ganhar a bucha. É um trabalho tão digno como trabalhar numa instituição bancária, ou no Banco de Portugal, por exemplo, como fazedor de estatísticas. De qualquer das formas, traduzir é um pouco esta a sensação de tu colocas-te como o primeiro leitor. Como leitor, também, propriamente dito, quando estás a trabalhar. Antes de mais, traduzir é de uma responsabilidade tremenda. Então não é. Basta ver o percurso que nós fizemos lendo de determinado tipo de traduções que lemos. Sim, não nos fez muito mal, mas pronto, de qualquer forma. Eu comecei, felizmente agora não tem acontecido tanto. Eu faço essencialmente tradução literária. Se bem, houve ali um período, há uns anos, em que fiquei colado à literatura fantástica, de nível bastante rasante. Mainstream, aquela coisa de aeroporto? Sim. De comboio? Mas traduzi o primeiro livro, claro. Depois fazia parte de uma série e eu fiquei agarrado àquilo. Mas foi muito importante, aquilo era exasperante, mas foi muito importante para mim no sentido de perceber também, por um lado, que eis o que não se deve fazer. Portanto, o trabalho de tradução, agora fazendo uma associação ao meu trabalho de escrita, obviamente que me dá instrumentos e ferramentas, porque estou constantemente a trabalhar a linguagem, permite-me perceber mecanismos sintáticos, etc, etc, claro, etc, claro. Etc, mas também me, e disso posso colher bons frutos, mas também me permite, e talvez diria sobretudo, perceber aquilo que não é a literatura. Claro. Porque mesmo alguns autores contemporâneos que eu agora tenho traduzido e que são bastante considerados e até ganham uns prémios e tal, mesmo esses, a meu ver, deixam-me... Percebes que aquela maneira, aquele modo como eles cozeram as linhas não é aquele a tua praia? Não é de toda a minha praia, por um lado, mas tem o seu espaço, não é? Claro. E é absolutamente legítimo. Agora, eu penso que me desviei um bocadinho da pergunta que tinha que ver com o próprio processo de tradução, não é? Enquanto leitor. Eu acho que se disser isto, estarei a explicar muita coisa. Eu lembro-me de um livro em particular cujo primeiro parágrafo teve 50 versões. Eu fiz 50 versões do primeiro parágrafo. Porque isto é assim, hoje em dia... Um pouco como um dos teus contos que ali está, que diz que consegui escrever o primeiro... Sim. Um pouco essa ideia. Sim. Pois é, agora onde é que eu vou-me colocar? Portanto, é um pouco esse. Sim. E portanto... Muitas vezes as editoras enviam-nos um livro, não é? Os prazos são bastante curtos. Portanto, nós não temos tempo para uma leitura muito, muito aturada. E, portanto, temos de entrar na voz do autor de forma muito veloz. E às vezes isso é um bocado complexo, porque as traduções às vezes ficam um bocadinho aquém do que gostaríamos, mas também digo, e sem falsas modéstias, que eu melhorei bastante os livros que traduzi. Vamos ao nosso livro, que também merece e tem direito a isto. A primeira coisa muito básica é assim, que é, agora vou fazer o papel de tonto da companhia, que estava encolhe, e portanto, quando se olha para as três partes do teu livro, as mentiras verticais, oblíqua e horizontal, parece a marca do Zorro. Portanto, está bem visto, é assim este flash relâmpago que tu pretendes com esta primeira sensação, a primeira após a primeira leitura, porque outras foram feitas, é assim um pouco um raio luminoso numa noite de trovoada, por exemplo, no alto mar também todo encapelado, pode ser isto e depois passa a tempestade. E no final da leitura temos uma sensação de bem-estar ou conforto. Pretendes provocar, não, o famoso sinal do Zorro. O Z. de Zorba, o grego, por exemplo, do Nikos Kazantzakis, ou assim, uma coisa à volta disto. Não, eu devo começar por dizer que quando comecei a compilar os textos e os fui lendo, eu comecei a de forma muito intuitiva e instintiva, a associá-los a uma ideia de geometria e de movimento. Claro. Mas uma geometria e um movimento que não me eram claros. Mas depois, à medida que fui trabalhando mais os textos... Porque isto é um trabalho muito rigoroso. A primeira coisa, nós estamos aqui numa conversa informal, mas a primeira é a sensação que se tem, a primeira e a segunda e a terceira, ou a terceira, no caso, é um trabalho muito rigoroso, muito consciente, obsessivo sobre a componente textual e aquilo que pretende dizer, que é a mensagem, ou pelo menos um pequeno conto, um, dois, três ali mais longos, já não o conto curto, mas de qualquer das formas há um trabalho quase obsessivo sobre a construção disto, quer dizer, é exatamente o contrário daquilo que eu estava a dizer, que aquela coisa um pouco não é aleatória quanto isso, bem pelo contrário. É mais libertadora do que propriamente o fediver da companhia, nem nada que o pareça. E, portanto, retomando a questão da geometria e do movimento, depois, à medida que fui burilando os textos e que fui compilando, comecei a perceber que geometria e que movimento eram esses. Em todos os textos, desta ou daquela forma, está presente um elemento que é o humor. Ainda que sutil. Ainda que subtil. E ténue. E a contrassenso disso que é o humor, ou ao sentido contrário. Sim. E, portanto, há uma série de pequenas tragédias que perpassam o livro, digamos assim. Os livros são... Os contos são basicamente pequenos filmes, se quisermos. Alguns são meros fotogramas, quase. É, quase só a fotografia. Quase só uma fotografia. Mas a sensação que eu tive foi... Eu pensei... Veio uma ideia de verticalidade. Mas verticalidade porquê? E depois pensei... Verticalidade porque neste texto... A capacidade de nos provocar riso... consegue sobrepor-se à tragédia que nele existe. Ou seja... apesar de trágico o acontecimento que possa estar a ser descrito, a capacidade que o texto poderá ter de despertar a risada sobrepor-se-á a essa tragédia. Mas à medida que o livro avança, esse esteio, chamamos-lhe assim, esteio de riso, sim. Vai-se atenuando e dilui-se assim um pouco, espraia-se um pouco ao longo do... E a componente mais séria da coisa acaba por... Começa, encontra-se no movimento oblíquo, aí sim, claro, encontram-se, claro. E a partir de dado momento acaba por... O humor já não tem força para se digladiar com a verdade. Com a verdade. E, portanto... Daí essa é a geometria da coisa, digamos. Uma das coisas que é aqui muito importante para quem vem para este conjunto de textos também é aquele pequeno extrato inicial que tu colocas ali do Arthur Schopenhauer. Sim. Há pessoas que põem aquilo, como dizem assim, olha, vou pôr aqui isto, chove amanhã porque hoje trovejou ou nevou, assim, uma coisa qualquer. Mas há ali dois conceitos muito importantes sobre a questão da verdade, também aqui à volta disso. Por um lado, a verdade, aquilo de todos os dias, que é um bocadinho quase à la Palisse, são opiniões pré-concebidas, ao pré-conceito, e depois que é a pseudo a priori, aquela coisa que nós temos, não é? De qualquer das formas, a verdade, no entanto, há o vento contrário. O contrário dos juízes. Sim. Portanto, independentemente de tudo que se possa fazer, aquilo que tu estavas a dizer, a verdade acaba sempre emerge. É um pouco esta ideia que nos quase como alerta, o farol daquilo que nós iremos encontrar neste teu conjunto de contos, que ali estão, nestes três grandes, que é, pode ser a trindade à volta da mentira. Sim. Não é o triângulo maçónico, mas pronto. Mas sim. A Divina Trindade sobre a mentira. É um pouco esta também o jogo que tu tentas aqui construir. Com sim, este sim. Está muito bem apanhada essa ideia. É um bocado isso porque... a mentira nunca sobrevive. Nunca sobrevive. Pode durar mais, algum, mais ou menos tempo, mas nunca se aguenta muito, muito tempo, não é? E a verdade começa a desvendar-se, não é? E neste caso a verdade vem acoplada à noção de violência e de tragédia e de alguma crueldade de alguns episódios, não é? Portanto, apesar do exercício de escrita ser um conjunto de mentiras... Porque tem a escrita, atenção que não é uma mentira, penso eu que a grande parte dos escritores, alguns elaboraram as famosas teorias à volta do é e não é, do ser ou não ser, sim. Não é? Com o próprio Camões, amor é fogo que arde, a questão da contradição, sim. Não é? Uhum. De qualquer das formas, o pressuposto que lá está sim, a verdade, não é? Portanto, eles não... penso eu, por o maior embuste que possa acontecer... Swift e o Sexta-feira e tudo isso, ao fim e ao resto, pretendiam era exatamente mostrar a verdade que era impeditiva de ser dita pelo poder dominante, por exemplo. Sim. E, portanto, onde eu queria chegar, o que eu ia dizer era o seguinte, eu acho que comecei por ser mentiroso no livro, não é? E acabei por ser verdadeiro. Verdadeiro. Ou seja, era inescapável, quer dizer, era incontornável que a verdade acabasse por vir ao de cima. E eu penso que isso é o propósito primeiro do livro, aquilo que ele subjaz, não é? E, portanto, jogar no campo da mentira e da verdade naquilo que é ficção, e não só a ficção, como uma própria consciência do que é a verdade, daquilo que se vê, daquilo que se observa, não é? É importante estar atento. Das três partes, e agora vamos falar, não temos tempo para isto, e... dois ou três momentos nem vamos alocar a outros escritores importantes, que eu penso que se calhar os leste, se não leste também não vem mal à história nem à vida das pessoas. A sensação que, depois de ler este, poderemos abordar isto na última parte, nas tais mentiras horizontais, penso eu, horizontais, que é um pouco a ideia de um trabalho à la Cortázar. Não é tanto de alguma tradição, do microconto, nem nada que pareça. Isto são mesmo contos. O jogo de contrapontos que tu usas aqui é um pouco a estupefação, por um lado, a surpresa, o imprevisto. Provocas qualquer coisa de sem sentido, não é um nonsense, nem nada que pareça, mas pronto. Mas depois é a lógica final que se sobrepõe a tal verdade. Por exemplo, quando o famoso conto que começas, que a autossatisfação, consegui escrever e vou ser escritor, e depois ficas ali até à verdade final desse pequeno conto. Este o exercício que tu fazes, que pretendes trabalhar neste, com estes contos que aqui estão, porque tenho aqui dois contos que depois serão abordados de outra maneira, noutro programa da Rádio Universitária, os mais longos que aqui estão, nomeadamente a questão do livro no comboio, no supermercado, sim. Portanto, tudo isso. De qualquer das formas, é esta, vamos lá, alguma, passe a perspurrência daquilo que eu vou dizer, da essência deste livro. Ou o exagero que possa ter este palavrão. Eu diria que há nos contos breves, obviamente nada disto me foi consciente na altura em que foram escritos, mas há nos contos breves, sobretudo até as mentiras oblíquas, até meio mais ou menos, uma noção, um objetivo bem claro de concisão máxima. Porque este trabalho não é um trabalho, por exemplo, há Mário Henrique Leiria, nem nada que o pareça, quem está habituado, sim. Quem leu os contos do Gin Tónico. Sim, livro, claro. Claro, todos mais ou menos lemos, não é? Sim. Mas às vezes há sempre aquela tendência, assim, um bocadinho básica de colar este trabalho, por exemplo, a Mário Henrique Leiria, a esses contos, que não têm absolutamente nada a ver. Pode haver essa ligeireza de interpretação, mas nem nada que o pareça. Não, pode haver toques... Há um toque ou outro... Do Istvan Orkeny, do Max Aub, alguns toques, talvez. O Mário Henrique Leiria aprecio bastante o trabalho dele, mas acho que o meu tem pouco que ver com o dele. Portanto, entretanto, perdi-me do raciocínio. Estávamos naquela questão da verdade final, dos contos horizontais, até que ponto é que a essência deste teu livro passa exatamente pela provocar, por um lado, uma insegurança no leitor, ou por outra, fica meio abananado, e sim, depois percebe a lógica, o que dá consistência a tal essência a este livro e a estas narrativas que aqui estão. Por um lado, sim, por outro lado, eu gostava que... Eu não quero que tu estejas de acordo comigo. Né? Não, sim, sim. Não, por um lado, sim, por outro lado, não, porque eu gostaria que, depois de terminada a leitura, o leitor não tivesse conclusão nenhuma. Eu gostava que isso acontecesse. Mas podes tirar daí o cavalinho da chuva. Gostava que fosse um bocado na senda do Kjellas Kielsen, do conto inacabado, e muitos dos contos de Tchekhov, etc. Claro. Da coisa ficar um bocado em suspenso. Mas agora, atalho de foice, eu lembro-me de e-mails que recebi de leitores, e havia um deles que manifestava um grande desconcerto. Pá. Depois de ter lido o livro. Uhum. Por um lado, tinha gostado imenso e inclusive dizia que no seu clube de leitura, que ele tem claro, um clube de leitura, uhum, que estavam a ler o livro e que toda a gente estava muito perturbada. Desesperada com a coisa. E esta ideia de perturbação agrada-me imenso. É aquilo que tu queres. Agrada-me imenso. Desassossegar um pouco como o outro. Sim, quer dizer... Não tão como o outro, não é? Mas pronto, mas pelo menos que fiquem um pouco... acusarem-se. Sim. Tocar na ferida, não é? Claro. Pois é. Tocar na ferida, não é? Há pessoas que têm medo de tocar na ferida, não é? Pois tem, que aquilo vais não tocar, não é? Claro. Porque senão fica sempre ali e é um buracão que dali sai, não é? Pois. Surge, pode surgir, não é? E depois? Mas para mim é uma tentação. Claro. E é uma mais do que uma tentação, é uma necessidade. Quer dizer, eu não sei existir de outra forma. É tal essência que eu estava mais ou menos a provocar. Sim, sim. Passa um bocado por aí. Mas é curioso ver, a propósito, há pouco mencionei a concisão dos textos. Uh-huh. É curioso ver que... constatar que no final da minha adolescência eu comecei por escrever textos muito longos. Uh-huh. Isso aí, quanto mais guerra e paz, melhor, não é? Comecei por escrever textos muito longos e fui notando que, à medida que o tempo passava, eu ia encurtando. Portanto, eu não sinto o apelo pela escrita de longo fôlego. Uh-huh. Não sinto esse apelo, pelo menos para já. Pá. Não digo que não tenha... Lá chegarás. Não digo que não tenha, inclusive, já feitos. Pois, claro. Mas... para já não estou satisfeito com o resultado. Claro. E, por outro lado, aquilo... O conto, que é muito mal tratado em Portugal, muitíssimo mal tratado em Portugal, é um género que me fascina, sempre me fascinou. Quer dizer, o conto e a novela. E, portanto, eu acho que quando tinha 13 anos e li a Metamorfose, que não sendo o conto, é uma novela, está algures ali no intervalo. Também na fronteira, claro. Aquilo mudou a minha vida. Assim, o final da edição desta semana de Livros com Rumo. Hoje já tivemos como convidado o jovem autor Manuel Alberto Vieira. Esta conversa, já sabe, poderá também ser escutada a partir do site da Universitária em rumo.pt. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Ha ha ha ha. Yeah.